Meus amigos e meus irmãos, cada um dá uma explicação para a crise no mundo. Socialistas, capitalistas dizem que o problema é econômico. Os homens cultos dizem, não, é falta de cultura, de tradição. O intelecto está escondido. Mas aqueles que sabem que a vida espiritual está acima de tudo, reconhecem que a crise é de natureza espiritual. Mas como dizia o velho Zarur, é no campo do espírito que se encontram as soluções de todos os problemas que afligem a humanidade. Por quê? Ele inventou isso? Não. Firmou-se em Jesus, o pessoal lê o Evangelho e não tira as lições para a vida diária. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é beber nem comer, dizia o apóstolo Paulo, mas é paz, segurança, compreensão espiritual, tudo aquilo que vibra no campo mais alto do entendimento humano. Vamos ao item 3. Do capítulo sobre as trombetas, na explicação do Apocalipse para hoje? Sim. De? Coração. Coração. As trombetas são o aviso de que o juízo final está próximo. Toda a humanidade, não somente no ciclo terrestre, está sendo convocada às contas derradeiras. Ao seu toque tem início a cobrança sobre Roma, poder político e espiritual. Não é Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, que é tão digna quanto qualquer outra crença. É Roma que representa o poder, o império, a hegemonia pela força. E ao que se vê no mundo inteiro, no tocante à religião e ao poder político. Não é uma ou outra religião. A Babilônia é religião tal, a minha não é. Aí o outro, não, a grande prostituta é que é a sua religião. E a coisa vira brincadeira de criança. Os verdadeiros sacerdotes, os de bom senso, sabem que estamos com a razão. Ninguém pode ser punido ou acusado por ter crença esta, aquela, etc. Sim, pelo mau uso que fizer das suas concepções. Ao seu toque, ao toque das trombetas, tem início a cobrança sobre Roma, poder político e espiritual. É necessário entender que o toque das trombetas faz cair sobre a natureza, atenção, uma série de punições desencadeadas pelos atos humanos e espirituais. Sofrem no orbe terrestre e no espaço invisível a terra, o mar, as fontes aquáticas, os corpos celestes, físicos e espirituais. Muitos analistas do Apocalipse também concluem da mesma forma. Se você vê o que acontece quando as trombetas são tocadas, né? Queimam-se árvores, erva verde, há terremoto, uma estrela cai com sabor de absinto, torna as águas amargosas. Mas o bem nunca será vencido pelo mal. Mal com L. Trata-se de um encaminhamento para o juízo final. Quem se lembra em que capítulo as trombetas começam a manifestar-se? 8. O juízo final, retalhado direitinho, mostrado direitinho, no Apocalipse está no capítulo, quem lembra? 20. Versículos 11 a 15, daqui a pouco eu leio. Trata-se de um encaminhamento para o juízo final, que antecipadamente analisamos ao ler o texto do capítulo 20, versículos 11 a 15, do Apocalipse, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Que coisa impressionante. É como disse o irmão Zarur, nós voltamos com ele, lá de Nova Iguaçu, na direção de Antônio Ferreira da Silva. Não sei se ele está hoje aí com a gente. Ele disse, pai, vai na hora do juízo final, os homens sentir-se-ão como que jogados no espaço. E eu penso, mesmo que estejam com os pés no chão, e não se achou lugar para eles, diante do trono, grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Olha a evidência aí funcionando. O Espírito de Deus, novo Pentecostes, sobre todas as consciências. Vocês vão ver os Espíritos se materializando na rua, na frente de vocês. Quem ri, pode rir à vontade. Ri de palhaço. É muito fácil rir-se do que não se entende ou que se tem medo de enfrentar. Porque não existe só a covardia do supapo. Existe a covardia intelectual, a covardia moral dos superiores que olham assim. Quando eles jogam aquele ar de superioridade, podem ter certeza que é aquilo surge do interior carregado de sentimento de inferioridade. Porque o homem superior não foge à verdade, onde ela estiver. Não diz, não acredito nem vendo. Religioso não pode ser assim. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Os livros onde nossos atos estão registrados. Tudo filmado, tudo visto. Ah, eu vou fazer isso, ninguém vai saber. Deus vai saber. Seu anjo guardião vai chorar de vergonha do seu crime. E pior que tudo, você vai saber. E você sabendo, ninguém contém o seu remorso. Aí você um dia vai ver quanto dói uma saudade. Essa história que ninguém viu, nem que não houvesse anjo guardião, nem espíritos. Nós estaríamos vendo, e basta que nós vejamos, para a consciência punir. A gente que a todo momento está sendo cobrada pela consciência, e põe a culpa nos outros. Mas daqui a pouco não vai haver tempo para ninguém botar a culpa nos outros. É melhor nós acabarmos com isso. É o fim da fofoca, da maledicência. Nós vamos aparecer nuzinhos, uns diante dos outros. Somos nós, com os nossos bons e os nossos maus atos, que serão cobrados a toda a humanidade. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida eterna. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas próprias obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. É a morte no pecado, é a morte no erro. A morte do corpo não significa nada, se for na hora certa. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. E finalmente o versículo 15. E aquele ou aquela que não foi achado ou achada, escrito ou escrita no livro da vida eterna, foi lançado no lago de fogo. Ora, com as trombetas, a partir do capítulo 8, após a abertura do 7º selo e a impressionante expectativa expressa no silêncio de meia hora no céu, o julgamento divino da humanidade, a resposta ao apelo dos oprimidos, constante do 5º selo, e o desespero flagrante dos infiéis no 6º selo, assistimos o cumprimento implacável dos decretos divinos. Recordemos o que nos revelam os citados selos. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estou sentindo uma vibração potente, vocês não estão sentindo, não? Muito obrigado por estarem em perfeita sintonia comigo, que isso me ajuda. Há uma luta incrível no mundo espiritual para essas inspirações baixarem até aqui. Satanás está desesperado e vem contra vós em grande fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhes foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, Deus não se apressa, mas dá o prêmio a eles, deu a eles, que já tinham sofrido bastante e sido libertados pela dor. Porque a dor é o que mesmo, meus irmãos? É a libertação da alma. Estão recebendo um prêmio do próprio Deus, através dos Espíritos de Luz, que também lhes disseram: mas aguardem, que outros também têm que chegar a essa categoria de que vocês chegaram. Não foi fechado ainda o plano de Deus. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver? É o grito desesperado dos imprevidentes. E o sétimo selo prepara-lhes a resposta de um poder que não pode ser corrompido. Quem vai corromper? Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Esse poder é a trindade do bem. E o poder se manifestará ao solene, vibrante, inafastável. Incomprável. Os homens compram tudo, mas esse poder eles não compram. Toque das sete trombetas, cuja importância foi indelevelmente, quer dizer, não se arranca mais daquela marca, indelevelmente assinalada por impressionante silêncio no céu por cerca de meia hora. Com as trombetas, a realização do julgamento de Deus para os seres celestes e terrestres será integral. Isto vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículos 21 e 22. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e na terra os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e serão castigados depois de muitos dias. E agora a manifestação da natureza, no versículo 23 do mesmo capítulo do profeta Isaías. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos haverá glória. Meus amigos e meus irmãos, os quatro toques iniciais representam catástrofes abatendo-se sobre o mundo físico, mas também sobre o espiritual. Como já vimos, atingindo o mar, os rios, a terra e o céu. Um exemplo atual de consequência desoladora de decisões políticas e sociais temos no que está ocorrendo com o Rio Jordão, que virou um filete d'água, e com Eufrates, que está secando, como vemos na leitura das notícias da imprensa, que falam na iminência de uma guerra pela água, que está se tornando rara no Oriente Médio. Guerra pela água. O toque das trombetas como exercício profético, anunciadores dos fatos políticos guerreiros. Mas vejo que destacamos quatro trombetas. E o significado das três outras trombetas? É que nós veremos depois. Qualquer um de vocês pode fazer essa análise. É só ter entrado em sintonia com os poderes superiores. Eles estão aí querendo ajudar-nos. Nós, às vezes, é que não nos queremos ajudar. Mas não ponhamos a culpa neles. Com os quais entraremos agora numa confraternização maior por força da prece. Porque nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, portanto de bondade. Não há amor sem a justiça e a verdade de Deus. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.